dia, voo no 5-3, pode estar pronto, resolve o tráfego nacional. Após o tráfego que pousa, tráfego 2319 da TAM, após autorizado em área, manter cabeceiro 1-0. Centro, pousa o tráfego da TAM, pousada, autorizado em área, manter 1-0, vamos, se comente. Solo 56 direita na época, solo 21 decimal 9, bom dia. É com 21 na alta 3, 4, 3, 6, bom dia. Repetindo 0, ventando 50 graus com 099. Vento regulagem autorizado, 1-0, Lula 556. Meia decola 58, controle 120 decimal 8, bom voo, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia, voo 556. Voo 556, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantendo o voo 400. Ok, via São Bruno para o 400, 556. O vento é 1-40 graus com 0-9 nós. Pouso autorizado 1-0. Esse pouso está no 0 com o 1-2. Salamia 356, acione identificação, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste 1097. Professor 3 à direita da Fox, salão 21, decimal 9, bom dia. 219, da Fox, ou como é que é? Golf decola aos 04, não atrasa, vai cortar, autorizado para o sul, reporta sobre o Itapuã. Retornará para o Itapuã, até o Golf. 651, terra 223, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom dia. Via chegada por médio 1, desça para o nível de voo 080, ajuste 1097. 6356, dois aparelhos de voo 050. Então, meu Golfo já cruzou o eixo da pista, tá comprando para o Chama controle, 208. Bom, voa, tá, graças. Chama na controle, até o meu Golfo. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, prossiga. Hotel Romeu Golf, está na linha do litoral aqui em N6. Vai sobrevoo no Papá da Lata. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf, seguinte, mantenha o litoral sul. Sobrevoo de voo visuais, 500 pés, a gente não agora mamãe, na escuta do controle. Na escuta, Hotel Romeu Golf. Decolo 09, controle 202, cima 8, bom voo, bom dia. 08, ótimo, eu vi, boa semana, senhor. 09097 no perfeito, eu vou, senhor. 09097, contato com a dana decolagem, via saída São Voo no Sul e mantém nível de voo 340. Via, sabe, 340, São Voo, 9097. Uma possibilidade para 2000, direto Leda? Obrigado, após 2000, direto Leda, tá 9097. Muito obrigado, senhorita. 2000 passando agora, Leda na proa, muito obrigado. Fechando a 6356, autorizado de separar 4, meu pé sem restrição. 4000 sem restrição, está aqui. Papa Romeo, Hotel Romeo Golf, confirmando total de voo. Chanema 356, adereço para 2, meu pão, registro 0017, autorizado o sinal do procedimento em EMEA satisfeita, pistão 0, responsabilizado. 2, eu peço, traz a pisada 3, né? Chanel 62, 1, 3, 4, 0, 10. Tá pronto. Chanel 2, 1, 3, autorizado, decolar. Pistão no 0, vem com 1, 0 graus com 0, 8, 9. Vem, decola, 3745, autorizado Daniel e manter cabeceiro no zero. Ali mantemos zero, tá? 3745. Usando 4, controle 20, decimal 8, bom voo, bom dia. 08, graças, bom dia. Aprove a Salvador, Chanel 6213, decolou, transfere, boa tarde. Chanel 6213, contato radar na decolagem, via saída São Bruno, submantendo o voo 360. 360, será que consegue uma prova mais à frente pra mim, de parte? Seguinte, após 2000, vou eleda, Chanel 6213. Após o TAP, vou estar vindo 366, deixa para 2500 pés. Autorizado o procedimento aginado da pistola no zero, repasse para o aviso 366, tem 3378. 356, complete final do procedimento, chame o senhor Salvador, frequência 118, decimal 95. 345, contato a dona decolagem, via saída São Bruno, submantenha nível de voo 360. 360, 3745, pode valer, Sérgio? Autorizado após 2000 pés, 3745. Após 2000 pés, Mira, 3745. Zero 097, chame o centro Recife, frequência 95, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 35, 1, 2, 8, 3, 5, na 0, na 7, boa. 125, decimal 1. 35, 1, 2, 8, 3, 5. Estabilizado, na 3378. Na 3378, confere o nosso procedimento, chame o centro de Salvador, frequência 118, decimal 95. 895, na 3378. Salve 19, à direita, Foxtrot, Salão 21, decimal 9, boa tarde. Direito, Salvador, tá 3378, final da 3378, ajuste de altímetro 1016. O vento 170 graus com 10 nós, com 10 nós, tráfego avistado, pouso autorizado 90. Pouso autorizado Alfa Romeo, Alfa Romeo Golf, confirma, está retornando para Salvador? Tirar, fazer sobrevoo no Rio Vermelho? Irá permanecer fazendo sobrevoo no Rio Vermelho? Chanel 6213, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 351, 1235, 6213, boa tarde. Boa tarde. Autorizado a alinhar e manter, cabeceiro 10. No solo de 23 à direita, na época, solo 21, decimal 9, bom dia. É, com 29, bom dia, decimal 463, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 70 graus com 08 nós. Pista de decolagem azul 44 metros. Decolou de 25, controle 120, décima 8, bom voo, bom dia. Sim, obrigado. Olhe, Salvador, azul 4463, boa tarde. Azul 4463, boa tarde. Contato radar na decolagem, via saída Coral No Bravo, submantenha nível de voo 180. Coral No Bravo, sobe até 180. A possibilidade de voo Coral, meu presente? Após 2000, autorizar direto Coral, azul 4463. 2000, Coral, obrigado. Então, 3745, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. 251, 2835, obrigado, Sérgio, bom dia. Bom dia, bom voo. Obrigado. 3804, via chegada do Almed 1, no desça para o nível de voo 080, ajuste na 096. Boa tarde, eu vou 1250, ponto de espera da pista 90, pronto. 250, autorizado a alinhar e decolar da pista 90, tenta de 190 graus com 109, que é igual no 0 no mega. Ajuste na 016, está autorizado a alinhar e decolar, para o 090, vou 1250. Papá Romeu Serra, Golfiosa, mantenha sobre regra de voo visuais, ajuste na 096, na proa de Candeias, para ingresso nos corredores visuais de Salvador. Você pode parar de cima. A Golfiosa tem condições de voar na proa do Cerrado? Estou direto do Cerrado, Papai Romeu Serra Golfiosa. Confirme seu bit de equipamento. Você reforça o visual com o campo. A Golfiosa 4463, voo direto e o Covo. 463, direto e o código. Entre as turbinas, são 3804. Decolado aos 33, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8 do Gol. 08, trato, Gol 950. Boa tarde, o Gol 1250. Gol 1250, contato radar na decolagem, via saída Puca, submantendo o voo 350. Via Puca, subindo para o 350, Gol 1250. Santiago Frosta, contato radar 24 milhas norte do Rio de Salvador. São 3804, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento LS-8. Aficiona 0, resposta autorizada. 2000 pés, autorizado LS-8, com mais estabilizado. 3204. Palma, Hotel Romeo Golf, sente sobre rédea de voos visuais, mantenha o litoral sul, reporte para o Itapuã. Quatro, quatro, meia, três, cinco, cinco milhas, sudoeste do Rio de Salvador, se estiver encerrado, mantenha no vídeo voo 180, chama o controle Ilhéus, frequência 120.1. Sem voo. 1250, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, 2745, bom. Tá avisando o cruzador, tá 3204. 3204, completo o procedimento, chame o teu instalador, frequência 1198.95, tá 3204, bom dia. Bom dia. Começou a Golfiosa, eu passo pela descida. Salvador, boa tarde, Tan 3804. Boa tarde, tráfego ajustado, QH1 no 06. Voo autorizado, senhor, na pista no 0, vento de 170 graus, 09 nós. E repouso, Tan 3804. Gente, para ingresso no circuito, chame o Torre Salvador, frequência 118.95. Informe que tem um reforço 320 na final da 10 para a Torre Salvador. A mesma com medo, mas transferir todo o meu carro no negócio. Até o Romeu Golf, tráfego avistado, por gentileza confirme esse visual com o Airbus da TAM, agora 4 milhas da pistão zero. Tá, visual, é autorizado na retaguarda, até o Romeu Golf. Retaguarda autorizado, cruzar o eixo de aproximação da pista 1-0, a retaguarda do Airbus da TAM. Agora na final, chame no setor norte do campo o Hotel Romeu Golf. Chamará setor norte, até o Romeu Golf. Reportão Robson 44, à sua direita, mantendo a linha do litoral, foi autorizado cruzar o campo, à sua retaguarda, o senhor não deve interferir com a sua aproximação, 3804. Ciência do tráfego, TAM 3804. Salvador, boa tarde, TAM 3437, o ponto de da 10 visual, contato com a companhia nacional. 3437, boa tarde, após a passagem do Airbus da companhia que pousa, pista no zero, autorizado aliar e manter pista no zero, tanto 3437. Olha no tráfego da companhia, ali mantendo 1-0, tanto 3437. Solo aos 4-2, libera a pista próxima à inspeção à direita, chame solo 1-2-1 do Small Norris. Gente, informa que talvez tenha um colidido com um pássaro aí no momento do toque. Fiz um com pássaro no momento do toque, ciente, grato pela informação, solo 1-2-1-9. O Hotel Romeu Golf está no setor norte, visual para Rima. O Hotel Romeu Golf tem pouso contra risco no Enrimar, vento em Salvador de 170 graus, 28 nós, que negamos 0 no meia. Chame solo controlado, Hotel Romeu Golf. Chamará solo controlado, Golf. Mantenha a posição, aguarde, eu tenho uma viatura dentro aéreo, presta a ingresso na pista para recolher o resto do material do pássaro que foi abatido lá. Golf, só confirmando, chame solo controlado da minha marcha. Chamará solo controlado, tá, meu Golf? Golf Oscar, para ingresso no circuito, chame Torre Salvador, frequência 1118, decimal 95. 1-1-8-9-5, a torre, chamar a torre, formar o meu Thiago Costa. Torre Salvador, formar o meu Thiago Costa, descendo para 1.510, divisão com o campo. Obrigado, Papai Romeu Sierra Golf Oscar. Continue a aproximação, chame passando a vertical da Enrimar. Chamará na vertical da Enrimar, Sierra Golf Oscar. Uma rechecagem voltando, deve liberar agora a pista. Assim que liberar, outro estrecológico. Vento 180 graus, 099, Cangão no 0 no meio, então 3437. Decolar 248, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 208, obrigado, boa tarde, até o 3437. Controle, boa tarde, até o 3437. Então 3437, contato radar na decolagem, via saída Alvo 1, submontanha nível de voo 362. 360, Arbor 1, da 3437. Papai-Meu Sierra Golf Oscar, pouso autorizado, pistão no 7, vento de 160 graus com 08 nós. Pouso autorizado, Sierra Golf Oscar. Autoriza, correção, mantenha a papá, aguarde para o cruzamento, Oscar Golf Kilo. Aguarde na taxa do papá, Oscar Golf Kilo. Sierra Golf Oscar no solo 152, por gentileza confirme, parte bolada. Oscar Vectec aprovado, chame Livrando Taxi Romeo, Sierra Golf Oscar. Golf Kilo, autorizado cruzamento, pistão no 735, Quebec, Mike Lima. Na Lima para ingresso no pátio principal, chame solo Salvador na frequência 121.9. Autorizado, linhares e colares estão no zero, vento de 170 graus, 09 nós.